É a primeira Santa Ceia do ano. Estamos, eu e a apóstola, em 40 dias de jejum, em busca de tudo aquilo que Satanás nos roubou. Em 2010, nós tínhamos programa em 18 rádios, mais a nossa rádio, nosso jornal, programas na televisão. Éramos, e ainda somos, a igreja que mais cresce no Rio Grande do Sul. Mesmo com todas as lutas, mesmo com todos os problemas. Mas quem esteve aqui na primeira ceia de 2011, viu eu ensinar sobre o número 11 ser o número da besta, o número do anticristo. A Bíblia diz que quando 11 aparece, a tribulação fica acerrada. Diz que os problemas se multiplicam. Diz que as provas, os testes aumentam. Eu profetizei na primeira ceia do ano passado aqui. E depois em março, uma semana antes do tsunami no Japão. Deus abençoe a senhora, minha filha. Uma semana antes do tsunami no Japão, eu profetizei aquele terremoto. Com detalhes, isso está gravado em DVD. E uma vez mais avisei, 2011 é um tempo de prova, é um tempo de teste. A Bíblia fala que Deus fala mais através de números do que a Escritura. Por isso que existem tantas religiões, tantas guerras religiosas, tantas denominações, tantas divisões de igrejas, porque a Bíblia tem inúmeras traduções. Cada religião tem a sua tradução da Bíblia. E a Bíblia, ela foi escrita originalmente em hebraico, aramaico e grego. E essas línguas falam muito mais especificamente, profundamente, realmente, através de números, do que nas palavras em si mesmo. A boa notícia é, 2011 acabou. Eu profetizei no início do ano passado. Se você soubesse o que eu e a apóstola passamos ano passado, você saberia por que ela deu esse amém estrondoso, expansivo. Mas eu profetizei ano passado. A Bíblia diz que Deus não faz nada sem primeiro avisar os seus servos, os profetas. Que quem sobrevivesse em 2011, em 2012, seria o ano da sua vitória. Seria o ano da sua glória. Meu Deus, tem poucos filhos. Acho que a maioria está no Rio de Janeiro também. Manacataraba cantarabacaia. Em 2012, eu vou avisar você. Nós vamos batelar o diabo nesse ano. Nós vamos tomar almas, vidas, territórios, empresas, riquezas, saúde, milagres. Em 2012, você e a sua casa viverão, verão a glória de Deus. Se você crê, se expresse. Aleluia! Antes de sentar, bata na mão direita de alguém e diga: é um grande milagre que se soltou para você. Uau, uau, uau, uau, uau. Repita comigo: minha geração, mais forte, minha geração, em 2012, tu serás salva. Amém. Hoje é o culto mais profético do ano. Estamos orados e jejuados. Eu estou todo trêmulo aqui. Estou preparado para desatar algo incomum hoje aqui. A Bíblia diz que Deus não faz nada sem falar com o profeta. Escutar pastor é fácil, meu filho, porque pastor vive só para curar dodói de ovelha, que já era para ser pastor também. Agora a Bíblia diz que quem acredita em profeta prospera. A Bíblia diz que é para crer em profetas. Por quê? Porque um profeta tem aparência de gente, mora onde gente mora, mas traz recado da glória. O seu coração vive em chamas, a sua mente vive em chamas, a sua alma vive em chamas, o seu espírito vive em chamas. E a Bíblia diz que existe um dom chamado profeteia. Pode anotar, profeteia. Do hebraico, é o fogo que está sobre os profetas. Quando Deus quer mudar o relatório de uma geração, quando Deus quer visitar uma congregação, quando Deus quer incendiar uma cidade, quando Deus quer trazer a Bíblia mesmo para uma cidade, quando Deus quer tirar o diabo de um território, Deus desata sobre homens e mulheres o dom profeteia. O que é profeteia? É quando um homem ou uma mulher abrem a boca e acionam, ativam, como se ligasse uma chave na ignição mesmo. Acionam um poder que não tem diabo capaz de parar. Não tem ciúmes, não tem inveja, não tem doença, não tem maldição, não tem pecado, não tem passado, não tem presente e não tem futuro capaz. Deus me diz que Ele vai derramar o profeteia hoje aqui. Ele vai derramar este poder na garganta de vocês para soltar um avivamento, para soltar milagres, para soltar milagres, para soltar respostas, para soltar curas. 2012, creia, é o ano do teu milagre incomum. Se você crer, se expressa. Impressionante a presença de Deus. Impressionante a presença de Deus. Querido Márcio, eles me falaram no domingo passado que às vezes a música fica muito intensa e eles não ouvem a minha voz. Então me dá a música, porque a canção solta o sal, mas eles têm que me ouvir. Aleluia. Quantos dizem amém? É muito importante para nós. Ouça, a pregação hoje é bastante, ela é bastante complexa para você entender. Deus não tem pacto com um homem, Deus não tem pacto com uma mulher. Deus tem pacto com um homem e com uma mulher que tem pacto com a palavra dele. Quando a palavra de Deus está num homem, quando a palavra de Deus está numa pessoa, quando a palavra de Deus está num ministério, Deus vai provar, Deus vai testar. Toda a tua vida é feita de testes, e às vezes Deus até se afasta de você e deixa você ser testado. Existia um rei chamado Ezequias que era apaixonado por Deus, ele era intenso por Deus, ele era amante de Deus, e foi um dos reis depois de Davi, de Salomão, depois de Josafá, de Joás, de Joasias, foi talvez um dos homens mais poderosos de Deus. Mas Deus se afastou dele, deixou uma doença de morte vir sobre ele, de tal forma que até Isaías chegou e profetizou: arruma tua casa porque você vai morrer. Existem tempos que Deus se afasta de você, existem tempos que você não sente a presença de Deus. Isso está na Bíblia. Satanás, alguns acham que estar dentro da igreja está bom. Não, meu filho, estar dentro da igreja não adianta. Satanás estava dentro do céu, do lado do trono, era Lúcifer, virou diabo vendo a glória de Deus. Virou diabo vendo a glória de Deus. Não adianta você estar dentro da igreja, você tem que deixar o Deus da igreja entrar dentro de você e mudar tudo, revolucionar tudo. Satanás chega lá no céu e diz: eu quero provar Jó, eu quero botar Jó num estreito. Existem tempos que Deus se afasta de você, existem tempos que você ora, você jejua, mas Deus, Ele se afasta, Ele retira a mão e deixa você ser provado, e deixa você ser testado. Mas nunca, nunca, nunca Ele abandona você. Ele te ama, Ele morreu por você, Ele se entregou por você. Hoje é Santa Ceia, o amor de Deus não é o amor dos homens. Deus não desiste de você. Logo depois que passa a prova, diz que Jó clamou e disse: eu sei que o meu Redentor vive. E por fim se levantará. Diz que quando a profeteia entrou em Ezequias e acionou o poder da morte contra o rei vira para o canto e diz: meu Deus, eu tenho sido fiel, eu tenho te buscado, meu Deus. Não é hora de morrer, Eu preciso fazer uma obra para ti. E a Bíblia diz que Deus vem com a profeteia de novo. Só Deus pode mudar esse poder que é acionado por um profeta. E diz Isaías, volta lá. Por que, meu Deus, o homem vai morrer? Volta lá. Porque o anjo da contabilidade aqui no céu fez os cálculos. Esse homem merece ainda mais 15 anos de vida. Ou seja, depois do teste, vem a aprovação. Depois da prova, vem a aprovação. Eu quero dizer algo para você, avivamento das nações. Eu quero dizer algo para você, filho e filha que está aqui. Eu quero dizer algo para você, amigo e visitante que está aqui. Eu quero dizer algo para as multidões que estão assistindo pela internet, pois humildemente testemunhando, os nossos cultos são os cultos mais assistidos pela internet no Brasil. Eu quero dizer algo para vocês. 2011 foi o ano de Jó. 2011 foi o ano de Ezequias. Mas a boa notícia é: esse ano acabou, esse ano passou. Você está aqui, você está em pé, você foi aprovada, você foi aprovado. Meu Deus, cuida do meu microfone, me dá o melhor, porque eu estou sem voz. 2011 acabou, em 2012 eu ativo profeteia, eu aciono a profecia de Deus sobre o avivamento para as nações. E tu e a tua casa serão salvos. Tu e a tua casa profetizarão. Tu e a tua casa prosperarão. Se você crê, dê um grito de aleluia, te estremecer o inferno, Satanás e a cambada. Me dá um microfone melhor, filho. Pastor, me dá um microfone melhor. Esse microfone aqui já não presta para mim. Vamos ver. Quantos dizem amém? Então ouça. É muito, está sem retorno na minha casa. Deixa bom para eles, bom para mim, não estoura os ouvidos. Eu sei que você é extremamente competente. Ouça, é muito importante para nós como povo de Deus recordar que Deus, o Senhor, é um Deus de processos e tempos. Amém? Coisas que Ele nos anunciou em 2010 e em 2011 não desaparecerão, nem deixarão de se cumprir pelo fato de um ano novo começar. Na verdade, tudo que Deus falou em 2010, tudo que Deus falou em 2011, vai se manifestar com muito mais poder na terra, e o seu cumprimento profético se acelera. Quem tem profecia de 2010, quem tem profecia de 2011 guardada? A boa notícia é: Deus é Deus de pactos, Deus é Deus de tempos e processos e períodos. Mudou o ano, mas não mudou Deus. Mudou o ano, mas não proibiu a profecia. Grite para cima: vai se cumprir. Vai se cumprir. Grite para cima: ei, profecia, eu não desisti. Vai se cumprir. Uau! Bata na mão direita de alguém e diga: vai se cumprir. Aí, apóstolo, eu não gosto disso, mas não é para gostar, é para obedecer, servo. Por que que tem que bater na mão? Porque a Bíblia diz: se dois concordar, Deus responde. Então bata na mão de alguém, vou bater no espírito ali da minha esposa, ela já está correndo aqui, essa mulher sábia. Bata na mão de alguém e diga: vai se cumprir. Vai se cumprir. Vai se cumprir. Vai se cumprir. Amém? O que for anunciado pelo Senhor e é que ainda não entrou em sua esfera de cumprimento é parte de um processo profético divino. Vai se cumprir a profecia. E acelerada. Bota o pé direito no acelerador aí. Bota o pé direito no acelerador. Agora diga para ele: eu estou acelerando a profecia, meu favor. Uau! Está ficando intenso o negócio aqui. A Bíblia diz que o fogo sobre o altar não se apagará. A Bíblia diz que o altar está fumegando. Essa é a noite que o profeteia vai ser assinado na sua vida. Você vai receber um dom profético. Um profético, quando você abrir a boca, os céus vão se abrir para você. Quando os dizem aleluia. Em 2012, muitas coisas que já estão acontecendo no mundo e na igreja crescerão e se manifestarão com mais poder. O Senhor é Deus de planos, Deus de propósitos. Nada acontece por acaso ou sorte, da noite para o dia. Tudo obedece a um plano divino, perfeitamente tratado, traçado pelo Eterno, com respeito a eventos, lugares e tempos. Deus está no controle absoluto do que acontece sobre a face da terra e entre o seu povo. Este plano divino está devidamente anunciado através dos tempos e da bendita palavra de Deus, e está em concordância total com o que foi anunciado pelos profetas do Senhor, tanto nos tempos antigos como nos tempos presentes. Deus tem revelado seu plano profético através dos profetas, a igreja, através de ensino apostólico, pastoral, de mestres estabelecidos por Ele para edificar, direcionar e instruir o seu povo nos últimos dias sobre a terra. Mesmo em meio à zombaria, escárnio e da crítica legalista e religiosa de alguns medíocres que perderam o rumo do Espírito Santo há muito tempo, e que para justificar seu mau serviço na obra de Deus vivem difamando e denegrindo aos ministros sérios do Altíssimo. Mas a boa notícia é: levante as duas mãos direitas para o céu, porque é o pesado que vai cair aqui agora. A boa notícia é: mesmo com esta cambada de urubu, porque urubu, existem dois tipos de aves que Deus usa como símbolo na sua palavra: a águia, que voa mais alto, a águia que toma ventos e parte para atmosferas diferentes, aonde ela não participa do cheiro putrefato desta terra. Mas existe o abutre, o urubu, aquele que fica aqui com os olhinhos na terra, só procurando carniça, só procurando falha e só procurando erro. A boa notícia é: 2012 é o tempo das águias levantarem voo. Você é uma águia de Deus, e Deus acelerou neste ano a concentração de um maior peso de glória sobre o sul, sobre Porto Alegre, sobre a tua cidade, sobre a tua casa. Deus ativou a tua vitória. Se você crê, aplaude e diga: eu recebo. Você entendeu isso? Ouça, Deus acelerou neste ano a concentração de um maior peso de glória sobre o sul. Ativou tempos de investiduras de poder e de novo posicionamento do seu povo. Avivamento para as nações. A partir desta semana, eu começo a chamar alguns líderes, alguns empresários, alguns irmãos que já provaram fidelidade, que já provaram aliança, que tem visão para empreendimento, tanto no sentido espiritual como no sentido material. Nós não vamos viajar para os Estados Unidos antes de deixar a igreja redondinha. Por quê? Porque nós vamos tomar o sul para Cristo. Vamos tomar o Brasil. Você que está assistindo pela internet, e quem está assistindo e quem está me ouvindo, sabe que nós podemos ser cheios de falhas, mas se não fôssemos assim, Deus nos levantaria. E em 2012, Deus vai nos aperfeiçoar. O peso de glória cresceu e o avivamento prometido para a tua casa já chegou. Se você crê, grite aleluia. Eu quero, antes de entrar no profeteia mais forte, que é do hebraico, acionar a palavra de Deus através da fé de um homem, acionar o poder de Deus através de uma reunião congregacional, onde a Bíblia diz que onde estiverem dois ou três reunidos em nome do Senhor Jesus, ali Ele está. Então nós vamos terminar este culto de hoje, é claro, com a ceia, mas antes nós vamos entrar em um nível profético estúpido, violento, acelerado, fora da razão humana, estúpido para o mal, aquilo que choca verdadeiramente. Por quê? Porque 2012, um novo manto vem sobre você. Mas antes disso, eu já quero largar algumas profecias aqui. Quem gosta de orar? Quem gosta de interceder? O Espírito Santo levantou profetas no planeta Terra para dizer que em 2012 os intercessores serão poderosamente abençoados pelo Senhor. Se você é um intercessor, se prepare. Em 2012, além da tua intercessão ser mais poderosa, virão milagres para você, virão respostas para você, virão bênçãos para você. Diga: eu recebo. Em 2012, continuam os tempos de honrar. Abençoaremos e honraremos aqueles que merecem isso pelo seu serviço na obra do Senhor. Redobre a sua atenção, porque eu entro um pouco mais profundo aqui. 2012, visto de duas perspectivas. O ano de 2012 corresponde ao ano bíblico de 5.772, que por sua vez está relacionado através dos códigos numéricos e das letras do alfabeto hebraico com a expressão porta. Ó, novo convertido entendeu antes que os apóstolos. Mas eu vou dar uma segunda oportunidade para vocês. Esse ano de 2012 é gregoriano. Esse ano de 2012 vem da Grécia. O ano que nós estamos vivendo biblicamente é 5.772, que numericamente e no hebraico, que é a língua original de Deus na palavra, esse ano está relacionado com porta. E eu vou dizer mais para ver se alguns acordam. E é uma porta grande. A igreja de Portão veio. 2012 está relacionado com Portão Grande. Ou seja, 2012, a porta que Deus abre. Não tem diabo que feche. Não, você não está entendendo. O apóstolo Pedro está cansado. O apóstolo Mauro abandonou. Não é ele, está cansado. 2012, a porta que Deus abriu. Você vai entrar. Você vai prosperar. Você vai vencer. Se ela não se abrir, você vai dar um pontapé nela, chamado profeteia. Ela vai se abrir. Em 2012, Deus abriu a porta para você. Grite aleluia. Dá um aplauso grande para Jeová. Não olhe para ele, olhe para mim. Redobre a sua atenção. Isso implica que a partir de 5.772 no hebraico ou no ano bíblico, para nós brasileiros, 2012, olha só isso aqui. Você está preparado? Levanta as duas mãos. Eu disse que hoje era o culto mais profético do ano. 2012, biblicamente, nos será aberta uma gloriosa porta dimensional do Senhor com a sua igreja, para prepará-la para uma extraordinária manifestação do Espírito Santo e da sua glória. Aleluia! Dá um aplauso forte, que você vai ficando intenso. Você não estava aqui, não ouviu, né? 2012, biblicamente, é 5.772 no hebraico. Esse ano bíblico significa uma porta dimensional foi aberta. Uma dimensão de Deus se abre sobre o seu povo, para que o seu povo receba o Espírito Santo. E a porta que Deus abre, ninguém fecha. Tem um portão aberto para você. Rabacatarabacantaraia. Vou profetizar, porque só tem crente hoje aqui. E se você não era crente, meu filho, ou estava meio chamuscado por causa do teste, os pastores gostam de dizer desviado, mas para profeta não tem isso. Você estava meio entristecido por causa do teste, mas você entrou aqui, meu filho, você já é crente. Deixa eu te dizer algo: o teste passou, a prova passou, o pecado passou, a tentação passou, a dívida passou, a miséria passou. Ai, o diabo, profeta, o diabo não pode chegar quem tem fogo, meu filho. Grite comigo: em 2012, o teu nome é a minha porta para o sonho de Deus. Em 2012, Eu aciono o profético. A porta do avivamento se abriu. Grite aleluia. Sente, por favor. O surgimento do ano 5772 ou 2012 implica em alinhamento com os planos e agenda de Deus. Ele mesmo afinará nossos ouvidos espirituais para atendermos às suas convocações de guerra. Uma grande cortina se abrirá, chamando-nos a andar com o Espírito Santo. Todo mundo está dizendo que 2012, porque Cristo tinha 12 apóstolos, ele tinha 12 que estavam do lado dele, mas depois ele nunca mais parou de levantar apóstolos. Se você crê em pastor, meu filho, pastor foi dado para a igreja junto com o apóstolo. Se você crê em evangelista, evangelista foi dado para a igreja junto com o apóstolo. Se você crê em intercessor, intercessor foi dado para a igreja junto com o apóstolo. Se você crê em equipe de louvor foi dado para a igreja junto com o apóstolo. Todo mundo está dizendo que 2012, por causa dos 12 apóstolos de Cristo, eu era apostólico, até creio nisso. Mas eu creio um pouco mais além. Eu creio que 2012 é tempo do Espírito Santo. Eu creio que 2012 não é só o Dordecai, o dom de administração, porque 12 horas administram um dia, 12 horas administram a noite, 12 meses administram um ano, 12 portas em Jerusalém, 12 discípulos do Cordeiro, 12 patriarcas em Israel. Eu não creio que 12 seja somente o dom sobrenatural para Deus administrar o seu povo, mas eu creio que 2012 é um tempo onde uma porta grande se abre no céu. Para quê? Para você dizer: bem-vindo, Espírito Santo. Bem-vindo, Espírito Santo, eu quero andar contigo. Bem-vindo, Espírito Santo. Limpa o meu interior, pois até o mais doce mel azeda quando é colocado em recipientes sujos. Espírito Santo, limpa o meu coração e me enche. Me dá uma nova oportunidade, porque eu não vou morrer sem ver a glória de Deus na minha vida. Se você crê, se expresse. Quantos podem aplaudir de verdade? Está preparado para isso? O ano 5772 ou 2012 também significa no hebraico nuvem espessa, o que nos relaciona especificamente com a promessa de Deus dada no Salmo 65:11, no qual Deus nos promete derramar sobre nossas casas sua abundância. Salmo 65, versículo 1, por favor, filha. Salmo 65:1. No Salmo 65, onde Deus fala da nuvem sobre o novo ano, Deus promete derramar sobre nossas casas abundância em forma de nuvens espessas, ou seja, unção de prosperidade. Olha para o teu irmão, ele está com a roupa domingueira, né? Se ele não está com a roupa domingueira, ele está errado. Primeiro, porque domingo você tem que se arrumar, porque você tem excelência. E segundo, domingo é dia de vir na casa do rei. Ninguém vem na casa do rei com qualquer roupa. Garanto, se fosse Lula, eu sou lá do tempo do Lula. Garanto, se fosse Lula que tivesse aqui para receber você, você vinha com aquele terninho velho, surrado, puado, porque você queria o favor de Lula. Quanto mais quando você vem ver o rei dos reis. Deixa eu te dizer algo. Vire para alguém e diga: tua roupa é bonita, mas em 2012 a prosperidade vai te dar roupas novas. Profetiza sobre alguém, aciona o profeteia. Aciona o profeteia. Diga assim: em 2012 a nuvem espessa de Deus vai te dar prosperidade. Quantos recebem? Redobre a sua atenção. Ouça Salmo 65, versículo 1. Meu sonoplasta, por favor, não estraçalhe os ouvidos deles. Deixe o som ambiental. Salmo 65:1 diz assim: Salmo e cântico de Davi para o cantor mor. A ti, ó Deus, espero louvor em Sião, mantecovias. A ti se pagará o voto. Ó, está devendo voto de 2010, meu filho. Por isso que 2011 foi só aprovação. Está devendo voto de 2011, meu filho. Está aqui, ó. O rei pagava voto. Paga os teus votos antes que o diabo tome tudo, viu? A Bíblia diz que quem promete voto e não paga é pior do que tolo. Mas a Bíblia diz que quem faz voto e paga, o próprio céu honra os seus empreendimentos. Vamos ver o que diz a palavra no versículo 2. Ó, tu que ouve as orações, ó, os intercessores, a ti virá toda a carne, redobre a atenção, ou seja, a salvação de multidões. Versículo 3: prevalece iniquidade contra mim, mas tu perdoa as nossas transgressões, perdão de pecados. Bem-aventurado aquele a quem tu escolhes, Deus te escolheu e faz chegar uma intimidade maior na tua casa. Nós seremos satisfeitos de bondade da tua casa e do teu santo templo, com coisas tremendas de justiça. Justiça em 2011. Eu quero ver esse bando de bandido que fica querendo tirar dinheiro da igreja. Em 2012 eu quero ver o vento apostólico contra estas pessoas. Com tremenda justiça nos responderás, ó Deus da nossa salvação. Tu és a esperança de todas as extremidades da terra, ou seja, um avivamento mundial. E daqueles que estão longe sobre o mar, o que pela sua força consolida os montes, cingindo de fortaleza, o que aplaca o ruído dos mares, o ruído das suas ondas e o tumulto das nações. Ou seja, 2012 é um tempo de paz e prosperidade para o seu povo. E os que habitam nos confins da terra temem os teus milagres. Tu fazes alegres as saídas da manhã e da tarde. Tu visitas a terra e a refrescas. Tu a enriqueces grandemente com o rio de Deus. O que é rio de Deus? Avivamento. Cada vez que a Bíblia fala sobre rio, está falando sobre avivamento. A Bíblia diz que um rio sai do trono de Deus. A Bíblia diz que um rio sai do coração de Jesus. E diz que por onde esse rio passa, gera vida, gera multiplicação, gera saúde, gera cura. O que eu estou fazendo com você? Eu estou preparando você para o maior mover de Deus que nem a Bíblia conheceu. Em 2012, o maior mover de Deus está preparado para o crente. Se você é crente, levante as mãos e diga: eu estou pronto. Deixa eu chegar no versículo 11 aqui. Olha o que diz. 9. Tu visitas a terra, refrescas. Tu a enriqueces grandemente com o rio de Deus, que está cheio de água. Tu lhes darás o trigo, prosperidade, como assim o tem preparado. E enches de água os teus sulcos, regulando a sua altura. Tu amolece a terra com muita chuva. Tu abençoas as suas novidades. Versículo 11. Tu coroas o ano da tua bondade, e as tuas nuvens destilam gordura. Ou seja, 2012 diz que é o ano da bondade de Deus. 2012 diz que nuvens de gordura. Gordura tem dois significados na Bíblia. Primeiro, unção do Espírito Santo. Segundo significado, gordura era óleo. Era o maior elemento de riqueza daquela geração. Levante as duas mãos e eu quero ver se você vai segurar essa bomba atômica. Quero ver se você me dá outra música. Essa música aí está para embalar bebê, filho. Me dá outra música, me dá uma música de terremoto. Senão vou ter que chamar aqui o pentecostal para dizer: o varão do movimento já está. Me dá um terremoto aí, meu filho. Me dá um terremoto aí. Deixa eu dizer algo. Está aqui na Bíblia, crente. Ó, se fosse o Silas Malafaia, ele ia esfregar esse telão na tua cara. Ainda bem que eu não sou educado, eu sou gaúcho. O Silas é paulista, carioca, não sei de onde. 2012 está ali, ó. O ano da bondade de Deus. Aonde a unção do Espírito cairá sobre ti, e aonde a riqueza de Deus vai superabundar na tua vida. Se você crê, glorifique esse Deus maravilhoso. Se você crê, dá um glória de quebrar a coluna do diabo. Está na Bíblia. Abraça alguém e diga: está na Bíblia, é o teu ano. Abraça alguém e diga: está na Bíblia, é o teu ano. É o ano da bondade de Deus. Meu Deus, que coisa maravilhosa. Abraça alguém e diga: é o ano da bondade de Deus. For you. Para você. Quantos recebem? Duas coisas que não vai faltar. Por que não dizer três? Primeira, bondade de Deus. Segunda, presença do Espírito Santo. E terceiro, você vai ter dinheiro para dar e vender. Muita saúde no bolso e dinheiro para dar e vender. Ah! Uau! Vire para alguém e diga: em 2012 eu pago todas as minhas contas. Mas não era até o final do ano, lembra? Deus é Deus de planos, tempos, propósitos e períodos. O que não aconteceu em 2012 está preparado para acontecer agora, ou melhor, vai acontecer agora. Vai acontecer esta semana. Você vai comprar rádios para o Evangelho. Você vai comprar televisões para o Evangelho. Você vai comprar casas para missionários. Você vai sustentar centros de recuperação. você vai fazer missões mundiais. Em maio, o número um do mundo, por enquanto, Benny Hinn, volta a Porto Alegre. Só você, só o seu dízimo vai pagar o jatinho dele para chegar aqui. Quantos dizem eu creio? Coloque a mão sobre o coração e repita comigo. Existe um Salmos. Repita comigo, existe um Salmos que eu tenho que orar e jejuar em 2012. É o Salmo. Que Salmo é esse? Que Salmo é esse? Ó, você já esqueceu, varão. A Bíblia diz: o meu povo é destruído porque não conhece a minha palavra. Repita assim comigo, em 2012, Satanás, diabo, doença, miséria, eu rejeito 38 e eu vou te dar de 65 na cabeça. O Espírito Santo manda dizer que quem orar e jejuar o Salmo 65 verá a bondade de Deus, o fogo de Deus e a riqueza de Deus antes de terminar janeiro. Se você crê, celebre. Por que isso, apóstolo? Porque nós somos um povo de fogo. O sul será celeiro de avivamento para as nações da terra. Do Salmo 65, ministério de louvor. Estão tudo bem estudinho, porque os pastores de vocês não estão aí, né? Salmo 65 diz que o avivamento de Deus vem para todo o planeta Terra. Nós somos um povo de fogo. Nós somos celeiros do avivamento. O Rio Grande do Sul já matou a fome do Brasil. Agora o Rio Grande do Sul vai dar água da vida e pão da vida para o Brasil. Diga, eu creio! O avivamento se dará como um grande milagre que será instalado desde os céus da nossa cabeça, a atmosfera dos nossos territórios. Primeiro, vai impactar a tua vida. Segundo, vai impactar a tua casa. Terceiro, vai impactar a tua empresa. Quarto, vai impactar os teus amigos. Quinto, vai impactar a tua escola. Sexto, vai impactar o teu bairro. Sétimo, vai impactar a tua cidade. Oito, vai impactar a tua nação. Nove, vai impactar o planeta. 10, vai impactar todo mundo. 11, vai ferver. E 2012, 12 profecias, 12 meses para Jesus mudar nossa história. Celebra com paixão, meu filho, porque Deus não dá bênção para crente morno. A Bíblia diz que o morno, ele vomita. Vire para alguém e diga: você está com uma cara de morno? Mande esta mornidão embora em nome de Jesus. Quantos recebem? Vire para alguém e diga assim: vai impactar o mundo. Quantos apóstolos tinha Jesus? Pois bem, meus filhos, 2012 está sendo conhecido no mundo todo como o ano apostólico. Ouça, por favor, e eu começo a concluir. O ano apostólico traz consigo 4 mantos específicos. Quantos mantos? 4 mantos, isso é bíblico. Primeiro manto, que o manto apostólico traz. Como é que é mesmo conhecido o ano de 2012? O ano apostólico, diga para alguém: o ano apostólico. O ano apostólico. Diga para duas pessoas: o ano apostólico. Agora repita para gravar no seu espírito: o ano apostólico traz 4 mantos. Obrigado, vocês são maravilhosos. Primeiro manto que se desata quando 12 aparece, quando o apostólico aparece, o manto de sinais, do hebraico sinamim. Sinais é a vida de Deus em plena ação. O manto apostólico é responsável pelos sinais. Por onde Paulo passava, os sinais eram visíveis. Até a sombra dos apóstolos curavam os doentes, e os tecidos que eles levavam para as ruas curavam os enfermos. Primeiro manto de 2012, manto de sinais. Levante a sua mão e diga: eu recebo sinais. A minha sombra vai curar, as minhas roupas vão curar, eu verei sinais sobrenaturais. Amém? Segundo manto que 2012 traz, o ano apostólico traz consigo prodígios, do hebraico massim harigim. Prodígios são fatos fora do comum. Ou o que, que mais esse ministério falou no ano passado? Incomum. Você acha que nós gritamos incomum o ano passado todo porque nós é besta? Porque nós é tonto? 2012 é o manto dos prodígios. Milagres incomuns estão acelerados a teu favor. Se você crê, diga: eu recebo. Terceiro manto que o ano apostólico traz: maravilhas, do hebraico Mazin Elonohaim. Maravilha significa entrar no extraordinário de Deus, viver a diferença quando todos são iguais, deixar as pessoas em estado de graça, tomadas em choque de tanto impacto de Deus na vida delas. Isaías 8, versículo 18 diz assim: eis-me aqui, ó Deus, com os filhos que tu me destes, como sinais e maravilhas em Israel, da parte do Senhor dos Exércitos, que habita no monte de Sião. Qual é o terceiro manto do ano apostólico? O manto de maravilhas. A Bíblia diz que cada um dos filhos do profeta é uma maravilha. Pois bem, você é uma maravilha. Por onde você passar, vai acontecer maravilha. As pessoas vão receber maravilhas através de você. A sua vida vai ser uma maravilhosa vida. A sua empresa vai ser uma empresa maravilhosa. O seu ministério vai ser um ministério maravilhoso. Diga: eu recebo esse manto. Quarto manto que biblicamente e profeticamente, ouça, que dobre atenção, os profetas do mundo todo estão falando isso. Não é uma coisa que o seu apóstolo sai, fica uns dias orando, jejuando e inventa coisas. Um profeta não é tonto, um profeta não é besta. Primeiro, ele tem temor de Deus, pois a Bíblia que diz que Deus não faz nada sem falar com profetas. Segundo, o profeta é humilde. Cristo, pai dos profetas, disse: aprendam de mim que sou manso e humilde. O profeta só é irado contra a injustiça, contra o pecado, contra o mal. Mas um profeta é manso e humilde. E por ele ser humilde, ele fica sabendo o que os grandes profetas, porque a Bíblia fala de profetas maiores e menores, estão pré-anunciando, ou profetizando, ou prevendo sobre o ano que vai entrar. E todos os maiores profetas e apóstolos do mundo entraram em um acordo. Salmo 65, o ano novo do Senhor, acabei de ler, bondade, unção e riqueza, e quatro mantos específicos: sinais, prodígios, maravilhas. E o quarto manto, isso está na Bíblia em Atos, fala que esses quatro sinais estavam nos apóstolos. O quarto manto é o manto do milagre sobrenatural. Então levante as duas mãos e também levante essa voz de trovão. Tem até menina aqui que tem voz mais forte do que eu. Cadê você, Fefe? Tem até menina aí que tem voz mais forte que eu. Levante essa voz abençoada. Repita comigo: em 2012, o teu nome é o ano do meu milagre sobrenatural. Já estou pronto para dançar. Repita comigo: 2012, o ano da dança do milagre. Celebra, pois a prova passou. Será que um microfone com fio não é melhor? Márcio, Tiaguinho, será que um microfone com fio não é melhor? Aqui? Esse? Sentem, por favor, vocês são maravilhosos. Deixa eu ver. Ah, varão. Eu vou jogar fora esses microfones sem fio, varão. Dizem que microfone para mim tem que ser cápsula de aço. Você não está entendendo. Os profetas do mundo todo estão dizendo: em 2012, a bondade de Deus vem para você. Em 2012, o fogo de Deus vem para você. Em 2012, a prosperidade de Deus vem para você. 2012, o ano apostólico por causa dos 12 apóstolos de Jesus. Vem 4 mantos específicos que andavam com os apóstolos: o manto de sinais, o manto de prodígios, o manto de maravilhas. E diz que o apóstolo espirrava e Deus fazia milagre sobrenatural. O que que é um milagre sobre o natural? Sobre o natural. 2012, os céus descerão sobre você. Vai ser milagre atrás de milagre. Vai ser bênção atrás de bênção. Arruma o meu retorno, por favor, Márcio. Vai ser cura atrás de cura. Vai, agora sim, vai ser vitória atrás de vitória. Vai ser salvação atrás de salvação. Vai ser prosperidade atrás de prosperidade. Meu Deus, grite comigo. Eu vou ter que comprar esse DVD. Eu vou ter que escutar esse DVD o ano todo. Porque o profeteia se soltou. O profeteia se acelerou. O profético ativou um poder. O profético ativou um poder que Deus vai ter que cumprir. Aplauda e diga yeah, yeah. Diga yeah, yeah. O que que é yeah, yeah? Yeah, yeah é sim, sim no hebraico. Diga yeah, yeah. Vocês são maravilhosos. Gritem comigo: Jesus, eu te amo. Gritem comigo: Jesus, eu te amo. Porque 2011 passou, e 2012, do hebraico, Nissim, o ano do meu milagre sobrenatural. Quantos recebem? Milagre do hebraico Nissim, no singular, Nes, no plural. Nissim significa milagres no singular e no plural. Se prepare, em 2012 vai vir milagre de tudo que é jeito para você. Diga: eu recebo, meu Deus. Se você soubesse que tudo que Deus faz é pela palavra dele, se você soubesse que Deus não faz nada sem primeiro falar pela palavra, se você soubesse que Deus primeiro, ele toma um louco, porque um certo não diz para o mar vermelho: te abre com um pedaço de pau na mão. Um certo não diz: o cego, tu vai ser curado por uma catarrada no teu olho. Deus precisa tomar homens que oram em jejum. Deus precisa tomar mulheres comprometidas com ele para dizer algo para você. A chuva em 2012 vai ser chuva de milagre para você. Diga: eu tomo posse, eu recebo. Repita comigo: é assim que vamos viver em 2012, com portas abertas em todos os níveis. Você tem que comprar esse DVD de hoje, servo. 2012 é gregoriano. O ano do céu, que ano é? Você já aprendeu. 5.700 e... questionado com dois mantos, qual é? Porta aberta e nuvem de unção e prosperidade. É desse jeito que nós vamos viver em 2012. Você quer rádio? A porta vai se abrir. Você quer jornal? A porta vai se abrir. Você quer empresa? A porta vai se abrir. Você quer almas? Não vai se abrir. Já se abriu a porta da empresa, da alma, da vida, do negócio, da saúde, do casamento. Uau! Meu Deus, você está muito gelado. Eu vou terminar esse culto. Minha chapinha já foi até pro saco, olha aqui. E você continua gelado desse jeito, meu nobre. Eu vou te dizer algo só pros carecas: em 2012 o teu cabelo vai crescer. Essa história até que é dos carecas que elas gostam mais é mentira do mundo. Aleluia! Em 2012 o teu cabelo vai crescer. Agora acabou com o culto, né? My God! Em 2012, do hebraico, 5.772, o ano da porta aberta de Deus para a nuvem de unção e prosperidade mudar a tua vida. Ouça, existem coisas que o homem faz, e isso o homem também paralisa, mas existem coisas que Deus faz, e isso nem o diabo paralisa. 2012, Deus bateu o martelo para você. Ninguém vai te paralisar. Olha o Wilsons aí. Eu profetizo sobre vocês, Ministério do Louvor. Levanta as mãos aí, Dani e Julinho. 2012, vocês crescerão numa unção maior do que o Wilsons. O favor de Deus vai explodir. Os profetas do mundo todo, sente por favor. Os profetas do mundo todo estão dizendo: 2012, o favor estará sobre os jovens. Meu Deus, só tem velharada aqui. Meu Deus, só tem encalhado, encalhada aqui. É brincadeira. Com todo amor e respeito aos anciãos, é brincadeira. Com todo amor e respeito aos maduros. Mas os profetas do mundo todo estão dizendo: o ministério que trabalhar com jovens em 2012 será acelerado no crescimento de Deus. Jovens, eu profetizo uma visitação de Deus incomum sobre vocês. Onde é que estão os apóstolos do avivamento? Fiquem em pé os apóstolos e pastores do avivamento. 2012, 12 patriarcas governavam o povo de Deus no Antigo Testamento. 12 apóstolos governavam o povo de Deus no Novo Testamento. 2012, nós vamos ganhar o Estado, não vamos perder uma alma. Nós estamos fundando a partir de amanhã. Tem o conselho dos pastores, tem o conselho dos bispos, tem até o conselho dos gays, tem até o conselho dos umbandistas. Estamos fundando amanhã conselho apostólico. Rapacata, rapacata. Há 3 anos os pastores me pedem: funda um conselho apostólico. Eu disse: não era tempo. Pois bem, chegou o tempo. Ano apostólico, ano do meu milagre, ano dos meus sinais, ano dos meus prodígios, ano das minhas maravilhas. Eu estou falando dentro do contexto. O ano da bondade de Deus, o ano da nuvem de unção de prosperidade, o ano dos apóstolos tomarem o estado para Cristo. Dá um aplauso grande, meu filho. Em 2012, bota a mão no peito e repete comigo: sai amargura! E diga: vem doçura. Vai ser só doçura. Dá um beijo para a mulher mais linda da sua aliança e diga assim: vai ser só doçura. Ah, eu não tenho a mulher da aliança. Não te preocupa, Jesus ainda desencalha ainda, meu nobre. Vira para o solteiro mais belo do seu lado e diz: Jesus ainda desencalha. Cadê o pastor Tiaguinho? Jesus ainda desencalha, pastor. Eu acho que o avivamento está cansado. A recém começou o ano. Diga para esta mulher de cara feia do teu lado: de saia amargura. Diga assim: 2012 começou. É o ano da minha doçura. É o ano da minha prosperidade. É o ano do meu milagre. É o ano da minha cura. É o ano da minha bênção. É o ano da minha prosperidade. Apóstolo, eu nunca vi um culto desse. É porque você só teve um culto meia boca, meu filho. Você dá um culto orado e jejuado, que entende que Deus toma a boca de profetas para mudar destinos. Em avivamento para as nações, eu mudo o teu destino nessa noite. Em 2012, o profeteia se acionou. É o ano do nosso milagre em comum. Isso é música do avivamento rico dos americanos, meu filho. Aí eu não entendo, apóstolo, mas não é para entender, meu filho, é para acreditar. Em 2012, acredite, Deus vai te dar uma nova música. Deus vai te dar uma nova melodia. Deus vai te dar uma nova canção. O Espírito Santo está dizendo para alguém: uma música só com Jesus Cristo, aquele que era o doce salmista de Jerusalém, vai mudar a tua trajetória.